Capítulo 7: A unção e o espírito do anticristo. Cristo não é o último nome de Jesus. A palavra Cristo significa ungido ou Messias. É um título que aponta para uma experiência. Não bastou Jesus ser enviado do céu para a terra com um título. Ele tinha de receber a unção em uma experiência para fazer o que o Pai desejava. A palavra unção significa espalhar. O Espírito Santo é o óleo de Deus que foi espalhado em todo o corpo de Jesus em seu batismo. O nome Jesus Cristo implica que Jesus é aquele em quem o Espírito Santo foi espalhado. No entanto, existe outro espírito que trabalha para atacar de emboscada a igreja em todas as épocas. Esse poder foi identificado pelo apóstolo João quando ele disse: "Já agora muitos anticristos têm surgido." A natureza do espírito do anticristo encontra-se em seu nome, anti contra Cristo ungido. Jesus viveu sua vida terrena com limitações humanas. Ele pôs a sua divindade de lado à medida que buscou cumprir a tarefa que lhe foi dada pelo Pai, viver como homem sem pecar e depois morrer no lugar da humanidade por causa do pecado. Isso seria essencial no plano do Senhor de redenção da humanidade. O sacrifício que poderia expiar o pecado tinha de ser um cordeiro indefeso e sem defeitos, sem pecado. A unção que Jesus recebeu era o equipamento necessário dado pelo Pai para que fosse possível viver além das limitações humanas, pois ele não tinha apenas de redimir o homem, mas também revelar o Pai. Ao fazer isso, precisou desvelar o reino chamado céu. Isso incluiria fazer coisas sobrenaturais. A unção foi o que ligou Jesus, o homem, ao divino, capacitando-o a destruir as obras malignas. Essas formas miraculosas ajudaram a impulsionar algo que a humanidade pudesse herdar assim que fosse redimida: o céu. Esse reino sobrenatural deveria tornar-se o pão diário da humanidade. A existência desse reino no tempo presente foi explicada nesta afirmação de Jesus: "O reino dos céus está próximo." Mateus 4:17. Isso quer dizer que o céu não é só o destino eterno, mas também uma realidade presente que está ao alcance de nossas mãos. A unção qualificadora. Jesus, para cumprir a sua missão, precisava do Espírito Santo. Essa missão, com todos os seus objetivos, era completar a obra do Pai. Se o Filho de Deus confiava nessa unção, seu comportamento deveria esclarecer a nossa necessidade da presença do Espírito Santo sobre nós para fazer que o Pai lhe designara. Discutiremos mais sobre esse assunto em um capítulo posterior. Por ora, é vital compreender que temos de ser revestidos do Espírito Santo para o ministério sobrenatural. No Antigo Testamento, era a unção que qualificava um sacerdote para o ministério. De acordo com o exemplo de Jesus, o ministério do Novo Testamento é o mesmo. A unção leva a resultados sobrenaturais. Ela capacitou Jesus para fazer somente o que ele viu seu Pai fazer. E para dizer apenas o que ele ouviu seu pai dizer. Foi o Espírito Santo que revelou o Pai para Jesus. Poderíamos dizer que, com toda a relevância ligada ao nome de Jesus, qualquer pessoa que desejasse minar a sua obra de redenção deveria ser chamada de anti-Jesus e não anticristo. Até mesmo seitas religiosas reconhecem e valorizam Jesus, o homem. Na melhor das hipóteses, elas consideram no mestre ou profeta, e possivelmente um filho de Deus. Esse equívoco lastimável fornece-nos um indício para compreendermos por que anticristo foi o nome dado ao espírito de oposição. Os espíritos do inferno estão em guerra contra a unção, pois sem a unção, a humanidade não representa uma ameaça para o seu domínio. A preocupação de Jesus com a humanidade foi aplaudida, sua humildade reverenciada, mas foi a unção que liberou o sobrenatural. E foi a invasão sobrenatural de Deus que foi rejeitada pelos líderes religiosos. Essa unção é de fato a pessoa do Espírito Santo vindo sobre alguém, a fim de prepará-lo para o trabalho sobrenatural. O Espírito Santo é tão reverenciado na Trindade que Jesus declarou: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Ministério ao qual foi outorgado poder. Foi o ministério ao qual o Espírito Santo outorgou poder que levou as pessoas a largar tudo para seguir Jesus. Elas foram atraídas pelo sobrenatural na palavra e na ação. As palavras de Jesus tocavam profundamente o coração da humanidade, ao passo que suas ações revelavam o coração do Pai. A unção do Espírito Santo mudou para sempre a vida do humilde. No entanto, foi também o ministério ao qual o Espírito Santo outorgou o poder, que causou grande ofensa ao orgulhoso, culminando na crucificação. O mesmo sol que derrete o gelo endurece a argila. De modo similar, uma obra de Deus pode levar às duas respostas completamente distintas, dependendo do coração das pessoas. Deus é nosso Pai e herdamos seu código genético. Todo cristão tem marcado em seu DNA espiritual o desejo pelo sobrenatural. É nosso senso pré-determinado de destino. Essa paixão nascida de Deus se dissipa quando é ensinada e racionalizada, quando não exercitada ou quando sufocada pelo desapontamento. O espírito do anticristo trabalha hoje em dia, tentando influenciar os cristãos a rejeitar tudo o que tem a ver com a unção do Espírito Santo. Essa rejeição assume várias formas religiosas, mas basicamente se resume a isto: rejeitamos o que não conseguimos controlar. O Espírito trabalha para reduzir o Evangelho a uma mensagem meramente intelectual, em vez de a um encontro sobrenatural com Deus. Ele tolera a menção de poder se for feita no passado. Ocasionalmente, considera que esse poder é apropriado para as pessoas em lugares remotos. No entanto, nunca espera que a unção do poder de Deus esteja disponível aqui e agora. O espírito de controle trabalha contra um dos elementos favoritos de Deus no homem, a fé. A confiança é deslocada à medida que se torna ancorada na habilidade do homem de raciocinar. É o espírito do anticristo que deu origem aos espíritos religiosos. Um espírito religioso é uma presença demoníaca que trabalha para nos levar a um ser substituto liderado por nosso intelecto, em vez de pelo Espírito de Deus. Ser liderado pelo Espírito Santo é ter um encontro contínuo com Deus. A religião idolatra conceitos e evita a experiência pessoal. Ela funciona para nos levar à adoração sem as obras, à custa de qualquer atividade real de Deus em nossa vida. Esse espírito, com frequência, alimenta-se dos resíduos dos avivamentos passados. Sua tática favorita é jogar pedras em uma ideologia aprendida em movimentos anteriores do Espírito Santo. Por exemplo, ele valoriza o choro, mas despreza o riso. Isso soa como idolatria, não é mesmo? Qualquer coisa que assuma o lugar da dependência do Espírito Santo e de sua obra de outorgar poder a nós pode retroceder a esse espírito de oposição. O reino que está além da razão. O que acontece após a unção do Espírito Santo é muito similar ao que ocorreu a Israel no deserto, quando seguia a nuvem da presença do Senhor. Os israelitas não estavam no controle. O Senhor liderava e eles o seguiam. Onde quer que ele fosse, atividades sobrenaturais aconteciam. Se eles abandonassem a nuvem, os milagres que os sustentavam desapareceriam. Você consegue imaginar o que teria acontecido se nossos teólogos, orientados pelo medo, estivessem ali? Eles teriam criado doutrinas para explicar a razão do ministério sobrenatural que os tirou do Egito, não ser mais necessário para levá-los à terra prometida. Afinal, agora tinham as tábuas da lei. Portanto, naquela época e hoje, a questão real é a prioridade que damos à presença do Senhor. Quando está intacta, o sobrenatural sobeja, mas sem ela temos de inventar doutrinas para saber por que estamos bem como estamos. Em termos do Novo Testamento, ser um povo focado na presença do Senhor significa que estamos dispostos a viver além da razão. Não de forma impulsiva ou tola, que é uma pobre imitação da fé real. O domínio além da razão é um mundo de obediência a Deus. Obediência é a expressão de fé, e a fé é nosso bilhete de reivindicação do reino de Deus. Estranhamente, esse foco de sua presença leva-nos a ser como o vento, que é também a natureza do Espírito Santo. Sua natureza é poderosa e reta, mas seus caminhos não podem ser controlados. Ele é imprevisível. Como líderes da igreja, isso nos atinge em nosso ponto mais fraco. Para a maioria das igrejas, pouco do que fazemos depende do Espírito Santo. Se ele não aparecesse em nossos cultos, a maioria jamais sentiria sua falta. Afirma-se que foi Billy Graham quem disse o seguinte: na igreja de hoje em dia, 95% das atividades continuariam a ser realizadas se o Espírito Santo fosse removido de nosso meio. Na igreja primitiva, 95% de todas as atividades seriam interrompidas se o Espírito Santo fosse removido. Concordo com a afirmação. Planejamos o culto e chamamos isso de diligência. Planejamos o ano e chamamos isso de visão. Jamais esquecerei o domingo em que o Senhor me informou de que aquele não era meu culto e de que eu não poderia fazer as coisas da forma que desejasse. O planejamento é bíblico, mas a nossa diligência e visão nunca podem usurpar a autoridade do Espírito Santo. O senhorio de Jesus é visto em nossa disposição de seguir a liderança do Espírito Santo. Ele quer a sua igreja de volta. Todavia, como podemos segui-lo se não reconhecemos a sua presença? Quanto mais pronunciada a presença do Senhor, mais singulares se tornam as manifestações de nosso Deus. Embora as manifestações que experimentamos enquanto estamos em sua presença sejam importantes, ansiamos, na verdade, só por Deus. Ele sabia que nos faria sentir desconfortáveis. É difícil para a maioria de nós seguir a liderança do Espírito Santo, porque a nossa experiência com ele é bastante limitada. A maioria de nós o conhece apenas como aquele que nos condena por nossos pecados ou nos conforta quando estamos atribulados. O ponto principal é que não estamos acostumados a reconhecer a presença real do Espírito Santo. Estamos familiarizados com uma pequena lista de manifestações aceitáveis que algumas vezes acontecem quando ele se mostra. Por meio das lágrimas ou talvez por meio de uma sensação de paz quando a nossa canção favorita é tocada. No entanto, poucos reconhecem apenas o Espírito. Para tornar as coisas ainda piores, muitos sem querer rejeitam-no, ou porque ele se revela de uma forma com a qual não estão acostumados, ou porque ele não aparece da mesma maneira que apareceu no passado. Considere a arrogância da rejeição automática de tudo que não compreendemos, ou de tudo que nunca reconhecemos nas Escrituras. Tal arrogância significa que se o Senhor não nos mostrou o fato antes, não poderia fazê-lo para outra pessoa. Embora poucos admitam, a atitude da igreja em épocas recentes tem sido a seguinte: se me sinto desconfortável com algo, não pode ser de Deus. Essa atitude deu origem a muitas autoridades protetoras que, por causa de seus próprios temores, acabam por envenenar a igreja. Nossa fome de Deus, portanto, abre caminho para o medo da decepção. Em quem confio mais? Em minha habilidade de ser enganado ou na habilidade do Senhor de me sustentar? E porque ele nos deu um conselheiro, ele sabia que de início seus caminhos nos deixariam desconfortáveis. Como você descreve o equilíbrio? O medo da decepção abre a porta para um movimento trágico em meio aos cristãos. Ele afirma que nós, por termos a Bíblia, somos emocionalmente desequilibrados e corremos o risco de nos decepcionar se buscarmos uma experiência real com Deus, em que possamos sentir algo. Esses temores levam os cristãos a ficar polarizados. O medo separa-nos e aliena-nos. Este é o quadro que muitos retratam. De um lado, pessoas que aparentam ser equilibradas e que valorizam a Bíblia como palavra de Deus, e de outro, pessoas emocionalmente desequilibradas que buscam experiências espirituais esotéricas com Deus. E esse é um retrato bíblico preciso? Jesus fez uma afirmação desoladora com relação àqueles que sustentam o estudo bíblico em oposição à experiência. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Se nosso estudo da Bíblia não nos leva a um relacionamento mais profundo, um encontro com Deus, então esse estudo só serve para acrescentar algo mais à nossa tendência de abraçar o orgulho espiritual. Aumentamos o nosso conhecimento da Bíblia para nos sentirmos bem sobre a nossa posição com Deus e para melhor nos preparar a fim de argumentar com aqueles que discordam de nós. Nem mesmo ter um encontro com Deus. Considere as implicações potenciais deste pensamento. Aqueles que de início parecem estar no controle podem, na verdade, estar fora de controle, do controle do Senhor. E muitos que são acusados de ser membros do clube do abençoe-me, guiados pela emoção, podem realmente testemunhar que o toque de Deus transformou a sua vida para sempre. Ele se torna um retrato mais bíblico de equilíbrio. Jesus não disse: minhas ovelhas conhecerão meu livro. É a voz dele que devemos conhecer. Por que a distinção? Porque qualquer pessoa pode conhecer a Bíblia como um livro. O demônio mesmo a conhece e a cita. No entanto, apenas aqueles cuja vida depende da pessoa do Espírito Santo reconhecem de forma consistente a voz de Jesus. Isso não quer dizer que a Bíblia tem pouca ou nenhuma importância. O oposto é verdade. Ela é a palavra de Deus e a voz do Senhor sempre será confirmada pelas Escrituras. Essa voz impacta o que está escrito. Temos de estudar diligentemente as Escrituras, lembrando-nos de que é pelo conhecer a Ele que as maiores verdades da Bíblia serão compreendidas. Deus, neste derramamento atual, está lidando com necessidades específicas. Estamos sendo saturados de sua presença para que possamos conhecer a sua voz. À medida que ele revela sua palavra para nós, tornamos-nos mais dependentes dele. As pessoas, mais uma vez, voltam o seu foco para o maior dom já recebido, Deus. E seria mais preciso se nos referíssemos à unção como uma pessoa, não uma coisa. Assim como o Espírito Santo recebe de volta as rédeas sobre seu povo, ele trabalha para restaurar um parâmetro mais bíblico para a vida cristã. A mudança amedrontadora é para melhor. Podemos e devemos conhecer o Deus da Bíblia por experiência própria. O apóstolo Paulo fala disso da seguinte maneira: e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Você sabe o que quer dizer excede todo conhecimento? É a promessa do Senhor. Considere o resultado, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que recompensa! Jesus afirma isso da seguinte maneira: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O objetivo do Espírito do Anticristo. O Espírito do Anticristo tem um objetivo para a Igreja: abraçar Jesus à parte da unção. Sem a unção, Jesus transforma-se em uma figura religiosa, segura que com certeza não nos desafia nem nos ofende. Paulo descreveu essa possibilidade enganadora como tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afastem-se desses também. Como as pessoas que amam a Deus podem ofender-se com a unção do Espírito Santo? Ele se move como o vento, à parte de nosso controle. Seus pensamentos são diferentes dos nossos. As Escrituras afirmam que nossa lógica e a dele não só são distintas, mas também estão em oposição. Sejamos honestos, são mundos distintos e separados. Ele recusa a limitar-se à nossa compreensão de sua palavra. Toda vez que seguimos a liderança do Espírito Santo, nos opomos frontalmente ao espírito do Anticristo. Enquanto a tolice de alguns que afirmam ser liderados pelo Espírito tornou essa aventura mais difícil, nós, entretanto, recebemos a certeza de ser bem-sucedidos. Se esse realmente for o nosso desejo apaixonado, ele não dará uma pedra a ninguém que pedir um pão. Unção para ensinar. Se o Espírito Santo é poder por trás do dom de ensino, a quem deveria esse ensino se assemelhar? Que tipo de modelo Jesus forneceu para esse ministério particular? No capítulo seguinte, examinaremos o papel do Mestre e de sua parceria com o Espírito Santo.